8703 autorizado e chama táxi. JB 184, autonomia 0251, alternado Galeão. 817, taxa à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronta, altímetro 10 no 4. Direita via Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 10 no 4. No 817, decolagem autorizada no 0, vento 090 graus, 129. VR, Tran 3399, posição. 3399, chama em puxa. Afirmativo. Autorizado no 06, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Tran 3399. No 7, decolou 40, controle 208. 208, bom dia, no 8 no 7. Bom dia. No 8 no 7, restrito 340. Restrito nível 340, no 8 no 7. Oi, tá 3399 para o táxi 136, aborda. 4 horas de autonomia, alterna no galeão. 3399, táxi autorizado via parte 1, Índia. Chama pronto no ponto de espera da 10, altímetro 10 no 4. 10 no 4 até o ponto de espera da 10, pátio Índia, tá 3399. Salvador na escuta do Jet Whisky Juliette Bravo. Prossiga. Juliette Bravo, sobreação de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Autorizado, chama ao término, Whisky Juliette Bravo. Ok, obrigado, assim foi. Gol no 817, chama Recife, ONU 251, alterna ONU 3325. 251, 3325, bom dia, 817. Salve Salvador, WebJet, Juliette Mark. Chama em 1-1-8-95. Salve Salvador, WebJet, Juliette Mark. Whisky Juliette Mark, prossiga. Bom dia, solicitação de reboque por Chudec da posição 62 do pátio 3 para a posição de número 3 do pátio 1. Gente, o senhor vai seguir então o outro reboque da WebJet, que está saindo do pátio 3 e vai para o portão 04. Está livre, chama o término. Afirmativo, chamarei. Da 3399, decolado 247, controle 1208. Obrigado, bom dia, 208, 3399. Contato 3399, bom dia. Contato 3399, bom dia, contato radar, sobe manter 360, boa letra. Prodileda, subindo ao 360, 3399. Juliette, Juliette Bravo, posicionado no gate número 4. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tá 3399, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, por favor. 2 Webjet, 7 Mike, na visão redor, obrigado por ver. Disponho, bom dia.